Aí Baiano, boa bola no Rodrigo. Tuta vai para a área, Rodrigo pode escolar o cruzamento pro Tuta. Chegou a zaga do Vasco brigando o Nasa. Bora, volta no Tuta, o chute do Arthur Lino.